Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui em mais uma quinta-feira nesse Games Foda Live especial de... Não tem especial? Não, tem especial sim. Estamos aqui com o Danilo, do NK. E aí, pessoal? Do Joy Masher. E também estamos com o Arthur. E com o Celos também. E aí, pessoal, beleza? E é isso aí, galera. Agora é uma coisa completamente planejada. Fazia meses que a gente tava pensando em trazer pra vocês essa série de entrevistas aqui, semana após semana. E a gente, depois de muito planejamento, a gente chegou à conclusão que essa seria as semanas ideais pra fazer. Tentou o Obama, mas não deu certo. E a Cida Marques? A Cida Marques, vocês pararam, velho. Vocês são muito trouxa, cara. Se eu tivesse... Vocês pararam com a transação ali, entendeu? Tipo, vocês estavam com a bola em jogo ali, entendeu? E vocês pararam de conversar com a Cida Marques, caralho. Enfim, nosso programa é ao vivo, você pode comunicar com a gente através do chat do Twitch, que é o mais famoso, do nosso Twitter, @gamesfoda, do hashtag gamesfodalive, mandar um e-mail se você tiver muita paciência pro live@gamesfoda.net, que ele será lido ao vivo. Não importa o que você escrever, uma vez já escreveram que o Moacir é um retardado mental, a gente leu ao vivo aqui. Putz. Eu acho que leu, se me falha a memória. Isso também se pode se comunicar através de uma garrafa no mar. Eu acho que é isso. Só isso? Demora um pouco, né? Alguém mora? Quem mora mais perto do litoral aqui? Eu acho só que o Guerra que mora, que tá acabando. Né? Cara, eu moro perto do rio. É literalmente quase na frente da minha casa aqui. O Amazonas? Não, é o Rio Negro, eu acho. Ah, tá bom. Imagina se você receber uma garrafinha aí escrito "Olá, Danilo Niken" e tipo um monte de palavras e ela passou por Oroca e tudo mais. Você vê que é uma aventura pra chegar na sua mão essa garrafa. Cara, tem dia que eu tenho vontade de pegar uma canoa e descer esse rio aqui pra ver se eu chego em São Paulo, porque é foda. Esse é o que desce? Não é, qual que é o da Pororoca lá? Eu não faço a menor ideia, cara. Eu dormi em aula de geografia, não sei não. Ele não sabe nem onde ele tá, se ele tá em cima ou embaixo no mapa. É, cara, eu acho que é em cima, mas... Não sei, eu não reparei também pra que direção o avião foi. É primeiro pra cima. É, eu espero que tenha sido pra cima. Alguém indo no chat aqui vai avisar. Bom, alguém no chat sempre sabe essas bosta aí. Vamos botar a vinheta aqui pra gente poder fazer as coisas pertinentes, né, da... Games foda lá. O podcast da galera. Viu, pra semana que vem vai ser entrevista ainda, ô Tuba? Acho que sim. Se for, dá pra mudar essa vinheta, dá pra ser Games Foda Live, entrevistando a galera. Tchutchupan. Oh, shit. Cara, hoje não vamos fazer a cagada da semana passada e ficar meia hora falando com o convidado e ninguém faz ideia de quem ele é. Não, é... Mas calma, antes tem as... Você já tá querendo entrar na entrevista, tem as coisas mais... Não, que porra de entrevista? A gente vai apresentar quem é o idiota que eles estão ouvindo. Nada, só isso. Então fala aí. Esse idiota que vocês estavam ouvindo, ele é um negro de dreads, o nome dele é Marcelo Vinícius. E não, ele é outro. Jornalista. Outro. Tá, eu outro. Sou jornalista. É. Então, hoje a gente tá aqui com... O criador Johnny Kane, Odalus e alguma outra coisa irrelevante. Você não criou aquele jogo que a Thaís fez, né? Não. Foi a Thaís que mexeu, acho que não. Você acabou de responder sua própria pergunta, cara. Foi muito bom isso. Então... Aquele jogo que a Thaís criou não foi você, não, né? Eu não sei porque a gente chamou o Danilo, cara. Porque eu duvido que isso tenha alguma relevância que expanda a audiência do podcast. Ninguém quer saber quem criou Johnny Kane. Ah, tá. Ninguém quer. Tipo, só se for pra xingar, talvez, não sei, pra saber quem xingar na hora. Um dia aqui numa. Alguém a gente parou na rua e falou, porra, cara, Johnny Kane, sério mesmo? Do caralho. Não, nunca aconteceu. Olha aí. Um dia aqui em Sorocaba eu fui numa palestra, eu quis pegar banca, assim, que meu canal já tinha ido gente famosa. Eu falei assim, ó, no meu canal já fui, por exemplo, o criador do Niken. Aí o cara ficou meio vendo nuvens, assim, tá ligado? Eu falei assim, você não manja o Niken, cara? Não, não manjo. É japonês? Eu falei assim, não, não é japonês. Vai tomando seu cu. Enfim, esse é eu, cara, o Danilo Niken, Danilo Dias. Você recebe muito e-mail aí te xingando, não? Todo Niken? Cara, eu recebia muito e-mail de, tipo, os caras querendo que eu botasse coisa no jogo, mas xingando ainda não. Mas eu vejo muita gente xingando em vídeo de gameplay. Mas xingando bom ou xingando ruim? Xingando tipo eu ou xingando... Não, tipo assim, o cara tá jogando, falando lá do jogo e tal, aí ele morre e ele solta um palavrão. Pode ser pra mim, pode ser pra qualquer um, na verdade, né? Quando você vai xingar num jogo, você acaba direcionando esse palavrão pra alguém ou você só fala aí? Eu costumo só falar. É, também. Não, mas por exemplo assim, porque você tá jogando, sei lá, vai, como que é o nome? Dark Souls. Aí você morre muito e você fala, nossa, que jogo filho da puta. Aí você para de jogar o jogo, você fica com aquela sensação de que jogo filha da puta bom no seu coração, entendeu? Ah, sim, sim. Não, então, no Aniken você morre, mas você sabe, você não fica puto com o cara que fez o jogo. Tem jogo que você morre e fala, nossa, quem foi o animal que criou isso? Mas no Aniken você morre e você sabe que você foi burro. Tipo Chacan. Tem como você fazer melhor. Eu acho que o único que foge dessa regra é o Chacan, né? Porque tem umas coisas lá que... O Danilo também, você não sabe, o Danilo é profissional de Mega Drive, depois a gente vai discutir isso também. Ah, é uma das minhas profissões, é defensor da SEGA na internet. E ele já falou pra mim, já postou uma garrafa de Pitu versus uma garrafa de Domecq, que ele vai fechar na minha frente o Chacan sem save state. Isso aí eu... Puta, mas Pitu e Domecq, o preço tá muito fora de tudo. Não, mas a gente faz aí o... O Foreign Exchange aí, né? Pra ver quanto tá valendo aí. Não, tal. Falando nisso, Rinks, quando eu fui testar o Everdrive aqui esses dias, eu peguei o Chacan ali, comecei e já passei da primeira dimensão lá, aquela... Os quatro chefões? É, de boa, assim, tipo... Isso é muito viado, cara, pelo amor de Deus. Não, mas lógico que daí eu cheguei naquela segunda que não dá pra escolher fase, sabe? Que vai diretão assim. Sei. Aí eu tomei no cu, obviamente, porque fica bem mais difícil. Mas eu não treinei, né? Fui jogando assim, cheguei lá e tomei no cu. Aí eu parei também, porque não tem save. Chacan, pra quem não conhece aí do canal aí, que tá escutando aí, não procure conhecer, é tipo assim, o pior jogo, é a representação do Debono em forma de bicho, assim. É ridículo. Mas assim, tipo, se eu pegasse pra dar uma treinadinha ali, acho que ia assim, cara, até que fluiu bem o começo. O foda é aquela parte secundária, assim, porque você começa a morrer, aí você fica, cara, podia ter um save pra me descansar agora, né? Mas não tem, cara. Não tem jeito. Mas o Danilo não acha o jogo bom, ele só acha. Sabe jogar. Ele acha. Eu acho. O foda do Danilo é que o Danilo ele acha vários jogos bons. Que é umas bosta muito grande, que tipo assim, ele faz jogos infinitamente melhores do que os jogos que ele curte, tá ligado? Não, é incrível, né? Porque pelo gosto dele, era pra ele fazer só merda. É, com certeza. Como é que o Niken saiu muito louco, se essas são as referências? É, tipo assim, nossa, qual que é a referência do Niken? Strider do Mega Drive, tá ligado? Totalmente travado o jogo, assim, ele curte, acho da hora. Cara, Strider 1 é massa, cara. Se você não gosta... O Danilo não é o filho da puta que gosta de Alexinho de Mega Drive? Ô, louco, lógico. Jogo bonito ainda. Além de tudo, é bonito. Não, bonito é, mas fora isso. É só bonito, é. Não vamos entrar em discussões Mega versus Nintendo aqui. Essa porra vai... Nossa senhora, cara. Enfim. Como que a gente começa esse podcast aqui? Alguém tem alguma pergunta aí? É uma pergunta do Todd Onescal. Ah, pergunta do Todd Nescau. Pergunta tradicional. O que você acha? Cara, eu acho que Todd, cara. Todd é mais gostoso. Nescau tem gosto de açúcar, assim, meio zoado. Eu acho que ninguém nunca vai responder Nescau, cara. Nescau é muito ruim, velho. Cara, é horrível. Os dois são uma bosta. O que você acha? O que você toma? Você toma leite puro? Não, é chocolate. Eu não gosto de chocolate. Você não gosta de chocolate? Pelo amor de Deus. Que você não sabia isso? Cinco anos convivendo comigo? Não, cara, ele não gosta. Eu sei que você não gosta de catupiry, né? Isso também é true, né? Sim, eu já expliquei a teoria do catupiry. Não, não tem teoria, você é tosco, tá ligado? Catupiry é o queijo barato, cara, que ele não, cara, você tá sendo iludido. Catupiry é tipo uma fusão do esperma de todos os pizzaiolos. Puta que pariu. Cara, que delícia, velho. Não, mas é bom então, é bom. Descobrimos que é bom. Se algum dia você me provar isso aí, cara, eu vou virar o maior chupeteiro da face da terra, meu amigo. Ah, uma coisa que a gente não falou também, o pessoal aí no chat podem mandar perguntas para o Danilo, não sei se vocês sabem, mas ele também é um grande galã da indústria nacional, façam perguntas pessoais, uma coisa mais tchic-tchic-tchic também, que é uma boa oportunidade. Eu não sei se vocês sabem também, mas a internet é em tempo real, se vocês escrevem aí a gente vai ler em breve, se a gente não ler você reclama e tal. É, tem um atraso, né, bom avisar. É, aqui. Tem um pequeno atraso, sim. De duas horas. O pessoal agora tá falando Nescau no chat lá. Isso. É, tô vendo aqui agora o Nescau. É, vocês aí no passado, mandem perguntas pra gente que a gente tá no futuro. Aqui a Dilma já se reelegeu. Credo, meu Deus. Danilo, você... Eu tô botando várias coisas anti-PT assim, nesse canal aqui, desde acho que uns 4, 5 podcasts atrás aí. A galera tá escutando só na mensagem subliminar anti-PT assim, não tá sabendo, tá ligado? É nada, nossa, não tem mensagem subliminar nenhuma. Vai ficar só você marcado e o resto do site, tipo, what the fuck? Igual hentai, punheta, misoginia, drogas, tudo isso tá associado a você. Obrigado, então tá bom. drogas não, tipo, todas as coisas, beleza, mas misoginia e drogas é as coisas que eu não entendo, tá ligado? Eu nunca fiz apologia a isso. Já tem uma pergunta. A Plat tá perguntando quando será a próxima... Quando será o próximo? Porra, Plat. A próxima... A próxima galeria de fotos do Nerd Venus. Era o Glauber que organizava isso ainda, era não? Não sei, era. Eu acho que foi o Glauber. Ele tava semana passada, você vê que a pergunta veio do passado mesmo, né? Tem 7 dias a pergunta, tá ligado? Isso aí é culpa dele. Ô Danilo, o que eu ia perguntar, eu lembrei antes da Plat perguntar, quantos sapos você já viu aí? Só um mesmo, cara? Cara, eu só vi um e foi aquele que a Thaís tava tirando foto lá. Não lembro de ter visto outro, não. Eu vi dois. Porque eu imagino que... Quando eu pensei... Chegou a Thaís do nada aqui. Thaís acabou de chegar. Aí, ó, você sumonou a Thaís. Falando de sapo. Foi. Aí. Agora você apresenta ela e corta tudo. Deixa eu... Apresenta aí, Celos, por favor. Você que é o apresentador oficial. Bom, pessoal, agora, além do Danilo, que era a parte mais relevante, a gente tem uma grande celebridade aqui, que é Thaís Weiler / Weller / Wheeler, que é uma mestra, né? Fez faculdade de medicina, filosofia, jornalismo, moda e design de jogos digitais, e hoje em dia ela trabalha, sei lá, caçando sapos em Manaus. É a atual CEO da Joy Mesh, né? Ah, isso é verdade. Caralho, você só sabe mentir, né? Por quê? Não sabe falar nenhuma uma verdadezinha. É pra isso que serve o podcast? Porra, da gente enalteceu todas as suas faculdades e mestrados. Você viu que ela já chega dando bronca, né? Pelo amor de Deus. Viu? Eu não entendi. Como que você leu o nome da Thaís? Thaís Weiler? Eu falava Weiler no começo. Como que é, Thaís? Explica. Pra mim, o meu sobrenome já é um experimento ludológico e cada um fala do jeito que achar melhor. Não é Weiler? Eu sempre li Weiler. Acho que deve ser Weiler. É Weiler. Weiler. Weiler é a mesma coisa que... Até faz sentido. Wanderlei, tipo, você vê o cara, o tiozinho com o nome W, você fala assim, o Wanderlei. É igual o Wagner. Wagner. Ah, só um detalhe pra quem tá ouvindo aí, a gente tá fazendo comentários com sapos, Rio Negro e o cacete. O Danilo e a Thaís, eles saíram da civilização e agora eles estão morando em Manaus. Informação verídica, exclusiva aqui. Exclusivo. É verdade que Manaus só chega de barco mesmo ou é mentira? Não, tem avião também. É. Não, avião é óbvio, mas tipo, não dá pra você pegar seu carro, sair de Manaus e chegar aqui em Sorocaba, por exemplo. Dá, mas você vai pegar uma barca com seu carro e vai passar 15 dias nessa barca até chegar em Porto Velho. E ser assaltado por piratas. Não, é sério que é 15 dias ou se você chutou um tempo assim? É sério. Caralho, velho. Oh, pelo menos é da hora. Na verdade, pra ir pra Porto Velho, acho que é 15 dias, mas pra ir pra Belém é menos, porque é seguindo a correnteza do rio. É 14. Deve ser tipo 12, assim. Mas na volta é 15, porque é contra a correnteza. Cara, que tecnologia, né? 2014, você leva 15 dias pra chegar no lugar. Olha, perguntaram aqui como é que o Blanca chegou lá e ele nasceu lá, seu burro. Cara, o Blanca não tinha caído de avião, ele não era americano. Então, ele tinha caído de avião. Ele chegou de avião. É a mesma história do Kamen Rider Amazon. É. É, então. Eu sei que ele foi criado pelos indígenas lá, né? E tal. Vocês já visitaram, a vila do Blanca aí em Manaus? Cara, eu vi ele dando uma volta na motinha esses dias aqui, mas não consegui falar com ele. Mas tem passeios turísticos pra Vila do Blanca, você compra o pacote, você vai de voadora pra Vila do Blanca, eu não tô zoando. Daí você vai lá e come um peixe na vila, daí depois você vai visitar indígenas e eles te mostram como comer tanajura. Não estou inventando nada disso. E como que eles chamam o verme aqui mesmo? Não sei. Eles têm um nome pra verme de mosca, eles chamam... É bigato? Não sei. Não, a gente não. Chama de bigato. Eles têm um nome indígena, é tatuepá. É tudo papuapá, surucucu, essas coisas. Assim. É, daí eles comem isso aí também e daí eles trazem de volta pra Manaus. É. Porque não dá pra chamar de civilização, né? E daí, tem aquela cobrona também enrolada no tronco lá? Tem, já vi três já. Elas ficam daquele jeito, sorrindo pra você, enrolado no Que show de bola, cara. Ó, quem que falou ali? É, Elton BM falou que sempre ouve isso de Goiás, essa mesma coisa de sair da civilização. Pior que quando eu fui morar... Mas Goiás você chega de carro, né? Mas quando eu fui morar em Goiânia, eu também achei que fosse ser bem assim, mas não é, não. Também deve ser a mesma coisa de Manaus. Vocês chegaram aí, vocês acharam que esse só mato, não é, né? Eu achei que Manaus ia ser tipo uma cidade pós-apocalíptica, assim, cheia de fábrica, tá ligado? Tipo do Sonic, assim. Tipo, na fábrica que eu comprava quando era moleque, era Zona Franca de Manaus. Eu pensava que era tipo, tinha floresta, beleza, mas aí tinha tipo um monte de chaminé saindo da floresta, assim. E as chaminés saíam de dentro da floresta, né? E as indústrias tinham, tipo, tinham... Se misturado com as árvores e era tudo uma coisa só. É, era uma coisa só, uma fusão. Zona Franca de Manaus não parece que tem tipo uns caras de tapa-olho trocando criança por Xbox, assim, cara? Me disseram que era assim na década de 80, mas agora tá mais lindo, viu? Devia ser da hora. O meu Super NES veio daí, de Manaus. Com certeza quem vendeu ele pro meu pai trocou por uma criança. Cara, o meu Mega Drive é daqui de Manaus, ele voltou pra Manaus aqui. Cara, eu fiquei abismada que, tipo, no lugar que eu vou almoçar todo dia, eu vi uma galera com uniforme da Tectoy. A Tectoy ainda existe e ainda fabrica coisas aqui. Ela não relançou o Master System recentemente? Ah, várias vezes, né? Qual deles? É. Sei lá, dessa vez eles lançaram coisa na memória, isso tira toda a mágica. Enquanto não tiver uma prateleira na Saraiva só de jogo do Master System, o relançamento foi só pressão só. Pois é. Tem alguma diferença do Mega Drive, do Master System 3 pro 4, será? O número. Mas não tem o 4. O 4 tem o Sonic desenhado. É, não, tipo, eu sei que esses Master Systems mais novos, assim, eles são tipo emulação. Eles não tem mais a placa do Master. Então, uma bosta. Mas teve o 4, pra mim era até o 3. Então, oficialmente foi até o 3. Depois a Tectoy continuou relançando ele, fazendo aquelas gambiarras lá. Mas daí já era o emulador. Ninguém tem nada pra perguntar pra vocês. Acabamos de acabar o programa aqui agora. Tá perguntando no Twitter aqui. O Billy Bomb tá perguntando se nos anos 90 o Danilo era cego ou Nintendo. Nossa. Olha, eu vou... Tá, foda-se, eu vou falar mesmo. Eu sempre fui nintendista mesmo, foda-se. Ele finge que ele tem pelo glamour. Eu sou ceguista só na internet pela treta mesmo, porque eu fico de saco cheio às vezes e falo, olha, nossa, que cara, pau só, no cu. Só tem nintendista na minha lista, eu vou começar a discutir com alguém pelo contrário, só pela zoeira. Só pra treinar, ser do contra, é, né? Eu faço muito isso, tipo, às vezes, tipo, só tem sonista. Aí eu começo a defender a Nintendo ou a Microsoft, sabe? Então depende de quem estiver tretando. Lembra de 2008, quando tinha aquelas discussões se PlayStation 3 ou Xbox 360 era melhor? Danilo chegava defendendo o Wii. É só pelo caos, só. É só pela zoeira. É sendo contra, então. Ó, o Drolava acabou de perguntar se vocês sabem dançar forró bate-bate. Até aí sabe. Só risca a faca, galera. Só risca a faca. Imagina a Thaís 2 metros de altura dançando forró bate-bate, que talento, cara. Mas com certeza. Mas, gente, sério, aqui literalmente tem um lugar que chama Risca Faca e literalmente tem um restaurante chamado Suave Veneno. Cara, eu comi num restaurante aqui que chama Deus Me Deu. Mas, não, é sério. Não, para. Mas tem tipo 10 restaurantes chamados Sim, Deus Me Deu. Mas tem um monte e de coisa. E nenhum deles é do mesmo dono que o outro. Não, outro. E tem um monte de coisa aqui que chama Deus Me Deu. É incrível, cara. Tem até farmácia. Viu? Deus mas Deu. Isso aí pode ser um sinal. Pode ser um sinal que se você pedir restaurante aí em Manaus, Deus dá mesmo. Dá uma reza aí essa noite aí. Cara, Deus dá muita coisa aqui, viu? É muito dado esse Deus de Manaus. Eu vou ir pra ir rezar então, cara. Ó, o Ed Martin 666. A gente tá falando de Deus, aparece um cara com um nick de 666. Perguntou aqui, pro Danilo. Por que criar um jogo baseado em 8 bits? Interrogação. Por quê? Ah, cara, porque eu sou hipster, né? Sei lá. Não. Agora é modinha, mas quando você começou... Quando eu comecei não era, diferente. Todo mundo xingava ainda. Agora todo mundo gosta, mas quando eu comecei eu tive que aguentar o game vício no começo lá. Ah, mas isso até hoje, né? Não. Mas passou outras coisas pela sua cabeça, tipo assim, vou aprender 3D pra fazer essa porra aqui, não. Sempre você pensou em fazer assim mesmo. Cara, tipo assim, eu gosto muito de jogo 8-bits, acho que você já... tanto que eu fico cornetando no Facebook o tempo todo o OST de jogo 8-bits, né? Mas eu gostava muito de jogar e, tipo, pelo óbvio também que é mais fazível, né, do que qualquer outra coisa. Tipo, se eu for fazer um jogo com gráficos, sei lá, estilo 2D Play 1, eu vou ficar 4 anos fazendo e não vou terminar. Faz um estilo Skyrim. Fazer Skyrim ou sei lá. Fazer é quando ele morrer ele termina. É, quando eu tiver com 80 anos eu acabo. Eita, isso. Bate. O M Camanho tá perguntando em que projeto você tá trabalhando agora. É um mistério por enquanto. É que se a Thaís fala, ela é mandada embora, então ela não pode. Fala do que você tava trabalhando e já saiu. Ah, a gente tava trabalhando no Galaxy Eleven, que é um jogo 3D pra mobile, Infinite Runner. Ah, mas peraí, isso não é Joy Masher, tá? Ela tá falando de Samsung. Só avisando aqui. Eu tô da reta, viu? Desesperado. Joy Masher, eu tô fazendo prototipagem no momento. O próximo jogo e ajudando o Danilo com o roteiro e algumas coisas de level design do Dalo. Que louco, vocês fizeram um jogo que era aquele time da Samsung que tinha o Cristiano Ronaldo e uns caras nada a ver. É isso que a gente tava trabalhando até agora. Yes. Game... Que nota ele ganhou no GameSpot? Olha, cara, eu não sei nem a nota que ele ganhou no Google Play, assim. Mas você chegou a ver o Cristiano Ronaldo ou não? Eu não. Mas eu acho que o meu chefe sim. Não, porque o Asai, ele falou pra mim que ele trabalhou uma vez com... Puta, eu não lembro quem agora. Alguma celebridade bem ridícula, assim. E ele fez jogo pra essa celebridade. E aí ele via diariamente essa pessoa. Puta, passou um cargueiro aí, mano. Cara, normal, acontece. Passou um cargueiro mesmo, sabe? Tipo filme... Tipo Metal Gear, olha o som do Metal Gear agora. É, continua. Cara, é isso mesmo. Manaus me lembra Snake Eater. Pra mim Snake é exatamente Eater, aquilo. É exatamente. Não, eu já virei o Snake aqui já, cara. Cresceu até barba. Alguém perguntou se é o jogo do Galaxy Eleven. Na verdade, tem 4 jogos de Android do Galaxy Eleven. Dois foram feitos na Coreia, um foi feito pela EA e o terceiro é o nosso, o quarto é o nosso, que é o Galaxy 11 Invasion. Show de bola, hein? Lindo. Ó, eu vou tirar essa pergunta gigante do Bolívar da frente. Yes. Só porque ela é muito grande. Bolívar mesmo. É a única celebridade do chat, né, no momento. Tem várias, tem o Saturn Wander, tem a Platinus. São celebridades internas aí. Sim, mas o Bolívar é a única celebridade de Curitiba. É, isso é verdade. Ó, ele falou aqui. Durante o Aniquim eu me debulhei em lágrimas várias vezes até conseguir passar de todas as fases e por fim zerar o jogo. Vocês gostam de tomar vinho na sacada e fumar charuto pensando nos sofrimentos dos jogadores que adquirem seus produtos? Olha, na verdade eu sempre chego nesse horário, assim, em casa. E toda vez que eu chego em casa, o Danilo tá na sacada, fumando vinho, com pés na cabeça. Fumando vinho. Tomando um charuto. É. É, e com pés na cabeça, com aquele roupão, né? É, eu fico com um roupão de veludo. Com o coelho no colo, passando a mão na cabeça do coelho. Com o olho meio fechado, assim, né? Squinting, assim, o olho, assim. É. Pensando, ah, sofram. É. A Plat tinha perguntado se você já pensou em fazer um jogo 8-bits estilo Super Nintendo. Com certeza, o Odalus é um jogo 8-bits estilo Super Nintendo. Escreva. É, ele é tipo, falando nisso, eu tinha que escrever um bagulho lá pro GameSpot, eu enrolei, acabei não escrevendo esse fim de semana. É óbvio que não. Na verdade, isso que eu vou falar até ajuda, porque... Tipo, um jogo 8-bits estilo Super Nintendo seria um jogo que ele tem elementos de jogabilidade que foram mais comuns em jogos do Super Nintendo, mas tem gráficos 8-bits. Olha só, que conceito. É basicamente o Odalus. O Odalus, ele tem coisas do Demon's Crest, do Super Metroid, essas coisas não eram comuns no Nintendo. Ó, como que é? Renan Lindner, sei lá como que é o nome do cara. Ele queria saber como que se aprendeu pixel art, se tem livros, sites. Cara, se Deus te deu o dom do pixel art. Deus me deu. Cara, tipo assim, eu comecei brincando no computador mesmo. Eu pegava o Paint lá, gostava de ampliar, sabe? Tipo, 8, 10 vezes aquela lupinha do Paint e ficava pixel a pixel fazendo desenho de bonequinho. Mas hoje em dia, assim, o que mais me ajuda é buscar referência de jogos. Tipo, se eu for fazer qualquer coisa, tipo um fogo, por exemplo, eu vou e procuro um sprite de um fogo de algum jogo que eu lembro que eu achava legal. Aí eu vou lá e olho como é que era feito, tal, quadro a quadro, aí eu vou lá e faço uma coisa parecida. Não precisa ser necessariamente nada 8-bits, eu geralmente acabo pegando muita coisa de fliperama, ou mesmo Super Nintendo ou Mega Drive. O Glauber também fez uns tutoriais bem legazinhos. Eu acho que os tutoriais do Glauber são mais pra animação em pixel art, mas ainda ajuda pra caralho. Sim. Nossa, esse do Glauber era um foda. É que eu nunca fucei, né? Eu não faço pixel art, mas eu não achei um tutorial pra iniciante tão bom quanto o dele. É, o Glauber faz uns tutoriais muito, muito bons, muito precisos. Esse Glauber acaba aparecendo em todos os podcasts, né? Filha da... O Glauber falou, desafiou vocês, falou que o Rogue Legacy tinha mais frames que o Odalus. Ah, ele falou que é duas vezes melhor que o Odalus. Deve ser, até a resolução é maior, né? Tudo é maior no Rogue Legacy. Inclusive, o quanto de... A linha genealógica é bem maior. É, a linha genealógica é bem maior. O Lilo. Perguntou o que vocês acham de desenvolver a última lágrima. Cara. Com certeza eles não sabem o que é a última lágrima. Com certeza, é completamente. É um jogo. Interno. É um jogo com aquele filho da puta sem camisa que eu sempre esqueço o nome. Marcos Pasquim. É, o Marcos Pasquim, dinossauros e tudo junto. A gente foi. Ah, daquele podcast. Sim, a gente botou todas as minorias num personagem só, assim. É uma lésbica, negra, gorda, mulher. Evangélica, eu espero. E ela é evangélica, lá. No Brasil ainda é minoria. Caralho. 20%. Nossa, só. Mas evangélico não, porque evangélico é uma minoria muito pau no cu, tá ligado? Tá bom, o Banda. É, macumbeiro, sei lá. É, aí tá bom. Ateu, macumbeiro desrespeitoso. Ateu não, ateu tá virando quase tão chato quanto evangélico, cara. Obrigada. É do mesmo nível, tá ligado? Tá ficando... eu tenho até vergonha de dizer que eu sou ateia. É, a Thaís já tá virando hipster, ela tá falando que... Sei lá, o que você fala aqui eu atualmente? Não, ela não responde. As pessoas perguntam, eu não, que o Orkut tinha uma resposta muito boa, que era spiritual but not religious. Fala que você é espiritual, mas não religiosa. Não, mas no Orkut tinha lá spiritual views, e você tava em aberto, você podia escrever. Eu escrevia, não... Nenhuma. É, ou você fala que é agnóstico, é tipo ateu preguiçoso. Não, agnóstico é ateu gay. Não, para, eu sou agnóstico, eu já expliquei isso. Já, auto-explicativo. Eu também sou, então eu geralmente eu falo, eu só recebo bullying quando eu falo isso. É um longo caminho. O Celos uma vez falou pra mim, aí eu respondi ele seriamente, assim, e eu acho que ele entendeu, né, Celos, o que é agnóstico. Não, mas eu, até hoje, porque eu também peguei uma birrinha de falar que eu sou ateu, até não só porque os ateus são muito chatos, mas porque eu fiquei, porra, mas não dá pra ter certeza, né? Mas tem toda uma resolução atrás. Aí você fala pra qualquer pessoa, eu sou agnóstico, a pessoa fala, pô, mas toma uma decisão aí, como assim? Agnóstico é o mais infeliz, cara. Se você fala que é agnóstico, você toma no cu, porque ateu vai te xingar, católico vai te xingar, crente vai te xingar, todo mundo vai te xingar, você vai se fuder. Mas se você tiver uma atitude pau no cu, que nem a minha, de tipo, mandar todo mundo tomar no cu sem discriminação, aí você acaba com a graça. E o cara fala assim, se decide logo, você fala assim, não, vai pra puta que pariu. Aí o cara vai ficar tipo... Vai ser muito legal, tá ligado? Ó, o Renan Lindner perguntou data de lançamento do Odalus. Já deu, né? Vamos revelar isso aí. Vixe, cara, eu... A data de lançamento do Odalus vai ser decidida quando a gente tirar uma data de dentro de um chapéu. É. Vai ser aquela data. A gente vai botar o coelho pra pegar. Não tem, mas tá quantos por cento pronto? Cara, em decimais, assim. 75,3%. Não, já passou bem da metade, assim. É. Acho que sai esse ano, assim, com sorte. É, se tudo der certo. Esse ano, nada sai esse ano. A guia para 2015, que todo mundo fez isso. Vocês vão... Eu tô começando a pensar nisso. Vocês estão loucos, vocês vão competir com o Destiny ali? Não, vocês vão competir com o Tcheco aí, cara. Vai ser overshado aí pelo Tcheco. Com 8 Assassin's Creed? Não, a gente podia fazer um bundle com o Tcheco, né? Podia. Não, a gente vai se unir com o Tcheco e tocar o terror aí, né? Aliás, o Tcheco veio no meu programa e ele não... Não sei se ele falou... Acho que eu esqueci de falar na hora, mas a gente tava conversando antes do podcast que vai ter o Onikei, né, no Tcheco. Vai. Não, na verdade, é um pouco depois que eu assisti o podcast, eu fui xingar ele pra ele cobrar pelo jogo do Tcheco. Como assim? Eu fui plantar o capitalismo ele quer, nele. Ele quer dar de graça? Ele quer distribuir de graça, não, cara. Eu falei, dá pelo menos um real. É que, bicho, se você tá aí, vai tomar no seu cu. Magby, onde é civil, cara? Tem que cobrar. Tinha uma paradinha no começo que ele falava que ia vender o jogo por um real, era só um real. É. Porra, um real tá pouco ainda, cara. Tá pouco, vixi. Se ele fizer que nem alguns índios fazem de cobrar um real o download, mas se a pessoa quiser dar mais, ela fica à vontade, dá pra colocar o valor, eu acho ok. Mas se for um real fechado, eu só compro. Fudeu. É, sim. Não, dá pra fazer... Vamos então fazer a campanha aí, Tcheco, real ou mais. É. Cara, uma pergunta... Tem uma pergunta massa aqui, que tem até baixo, que a gente tava falando na semana passada, da lenda do herói. Vocês pretendem lançar outro jogo por financiamento coletivo? A experiência do Dallas foi só festa ou foi dolorida? Só festa. Tipo, os caras ficam com uma garrafa de uísque bem loucos assim. Não, eu comprei até aquele blazer, lembra que eu apareci no vídeo? com o dinheiro. Lembra que eu apareci na entrevista do Kotaku com o Blazer lá? Aquilo lá eu comprei, cara. O Danilo fumou muito vinho com aquele dinheiro. Muitos pitu. Muito não, mas valeu a pena se vocês forem. Se vocês forem, não, né? O próximo jogo depois do Odalus, vocês pensam em financiar assim de novo? Então, o Odalus a gente financiou pra conseguir. Não era financiar o jogo mesmo, porque o valor não daria pra financiar o jogo. Era pra financiar... Música. Música e vídeo pra ajudar a pagar as pessoas que nos ajudavam. E tipo ou alguma... Tipo, às vezes comprar alguma expansão da Engine ou coisa assim. Pra isso funcionou muito bem. Mas pro próximo jogo, a gente tá mais estruturado agora. Eu acho que não vai precisar. A gente não gosta muito de cobrar antes de ter o que dá, entende? Então, a gente prefere o jogo tá pronto pra daí... É, se for fazer algo, vai ser de novo, pra pagar música ou alguma despesa. É. E jaquetas. E jaquetas, ó, blazer, eu preciso de mais blazer. Você tá com a camisa do Tcheco aí, ele falou que você é obrigado pro contrato. Tá sempre... Ah, cara, é, eu apareci em todos os vídeos aquela vez com a camisa do Tcheco. E você tá aí, fala que você tá, senão vai... Não, eu tô. Eu fui hoje, inclusive, no veterinário, levar com ele lá, com a camisa do Tcheco. Pessoas ficaram me olhando na rua, tentando entender, pensaram que era o Mario e tal. Ou elas estavam pagando muito pau, falaram assim, olha o cara com aquela camiseta do Tcheco 8-bits que todo mundo quer. Sim. É edição limitada. Edição limitada, quase fui assaltado. É, essa aí eu peço sempre, mano. O próximo jogo da Dream Masher terá salada de batatas, acho que isso aí é uma piada com... É, com crowdfunding. Eu achei demais o Kickstarter da salada de batata. Assim, foi só $50 mil. Mas o número de backers foi maior do que o da Double Fine. Nossa, do que vocês estão falando? Você não soube dessa aí, Danilo? Porra, não. O Danilo não entende da internet. Não, cara, não entro na internet. É por isso que ele faz jogo 8-bits. Danilo, funciona assim, o cara queria fazer uma salada de batatas, porque, sei lá, ele queria comer uma salada de batatas, e ele abriu um Kickstarter e conseguiu $50 mil. E ele pediu Nossa. 10. Ele pediu $10. Ele Como? Pediu... ele pediu um total de $10 e ganhou, cara, 50 eu mil. Eu ovo de graça aqui. Não, detalhe que eu realmente queria só saber o que esse cara vai fazer, velho. Porque, tipo, ele tá fudido. Vai comprar um blazer. Não, ele tá muito fudido. Lá, não, tá falando, não. Ah, tá falando que ele tem que enviar um dos nichos lá, ele enviar um pedacinho da salada de batata pra todo mundo, cara. Como que ele vai fazer isso, velho? No lugar dele, sabe o que eu faria? Como ela vai chegar, não é problema dele. Ei, Hinks. Não. Sabe o que? Se esse cara for empreendedor mesmo, ele pode fazer um evento tipo a PAX... Só que um evento focado em salada de batatas, onde todo mundo entra e come coletivamente, tipo, banquete de salada de batatas. Isso é um evento anual, assim, ele expandindo cada vez mais, dominar Comic Con, dominar tudo. Eu acho que ia ser massa ele pegar, tipo, uma mesa, encher de salada de batata, fazer igual aqueles bolos que tem no Brasil, que é de graça, assim, a galera vai levando Tupperware, vai enfiando a mão e pegando. Olha aí que tendência. Eu acho que é massa isso aí. Vocês curtem salada de batata? Eu curto pra caralho, mano. Adoro, eu gosto. Mas aqui eu prefiro a batata só. O que é? O que o Tensaitsu falou aí? Sim, Tensaitsu não é o Giba, não, né? É. Porque é o Giba. Eu vi o Giba entrando. Perguntou se vai ter uma versão HD 16 bits pro PlayStation 4. Vai, tipo, se for sair pra PS4, vai ser HD porque eu vou ampliar a tela, né? É, vou botar lá, tipo, 3, 4 vezes o tamanho da tela. E vai, obviamente, vai ser HD, porque vai ficar uma resolução de 1080, né? Então, acho que vai ser HD. E daí, como você vai dobrar os pixels de tamanho, vai ser 16 bits automático. É, exatamente. Então, é isso aí. Se você manjar bem... Você pode fazer igual a Capcom, você lança o jogo normal, na resolução que você tá fazendo, um ano depois você remasteriza em 1080 e lança de novo, mais caro ainda. É, então, eu tava pensando, tipo, é igual a Capcom faz, ela bota um filtrozinho lá e vende, né? Tipo, igual aqueles Jojo lá, que ela bota um filtro porco de emulador de fliperama e bota lá. Ah, uma testinha. Tá, ah, importante, só é... Tô falando sério, a Sony falou que vocês estão fazendo coisa pra eles, tá? Como é que... Sony tem mentiu. Alguma coisa pra... Ah! Cara, não, tipo, é que assim... A gente não tá com nada pronto, assim, pra lançar pra Sony, mas talvez saia alguma coisa pro Vita. Show de bola. Alguma coisa, mágico. É. Segredo. O Vita ainda existe? Pois é, ai, né? Que grosseiro. Vai lançar. É que a Sony paga as contas, então a gente tem que defender a Sony. Vai lançar. Como é que tá pagando, tá? É, não pagou nada, né? Vai lançar as suas de Blazer. Oniken Puzzle Quest pro Vita. É um match 3 de. Motif do Oniken, assim. Oniken Revelations. Falando em Revelations, a Mayra Testa perguntou se na timeline da Joy Masher o Oniken vem antes do Odalus ou o Odalus se passa numa timeline paralela. Thaís, ela que escreve a história, eu não bolei nada. Eu acho que depois de Johnny Kane o mundo explode e começa de novo, e daí tem o Dallas. Nossa, mágico. Meio-dia, qualquer uma dessas coisas de viagem no tempo ou o mundo se refazendo, o pessoal já fala, genial, que roteirista é esse? Kojima. No gancho aí, o Osaico perguntou se o Tcheco tá no universo expandido do Análogos. Universo expandido. O Tcheco é o universo expandido do Análogos. Ele... Deixa eu pensar, o Tcheco ele foi o cara que abriu o portal lá do inferno, lá do Dalo, sem querer, e saiu fora. Aí ele pulou no portal e foi parar no futuro, daí começa as aventuras do Tcheco. Ele decidiu ser só um menino. É, ele reencarnou como um menino, assim. Um menino inocente. Aí ele tem o Hags na mão dele, aquela mãozinha que ele desenha, a alma do Hags que ficou presa na mão dele. Tatoru Wander perguntou o jogo favorito do Oniken. Vai, Oniken, responde. Não, mas é do Oniken? Você é Oniken. Não, pode ser. Bom, cara, o meu jogo favorito... Eu não sei, cara, são muitos. Eu gosto muito de vários jogos. Tipo, eu não consigo escolher. Talvez, tipo assim, do Nintendinho, por exemplo. Eu gosto muito do Ninja Gaiden 2. O meu favorito, assim. Mas também gosto muito do Shatterhand ou do Kabuki. Mega Man 2 também gosto, Mario 3. No Super Nintendo eu gosto, tipo, do Super Metroid, Castlevania 4. Então tem muita coisa, assim, eu não saberia dizer um jogo que eu gosto muito. Tem um falado lá em cima do Shatterhand se o Anakin era parecido. Tem alguma inspiração? Tem. Tem alguns cenários que eu me baseei no Shatterhand. Põe a Thaís, qual que é o favorito, né? Thaís, qual que é o seu jogo favorito? Todo mundo sabe essa resposta. Não sei qual que é. Todo mundo sabe essa resposta. É Super Metroid, sei. Super Metroid, né? Nintendista. Eu tava comendo... Não, mas a Thaís sempre foi nintendista assumida. Desde a primeira vez que eu vi ela, eu já... Nossa, nintendista. Terrível. O meu primeiro console da Nintendo foi o Wii U, só pra constar. Mas o negócio estranho, cara, é que dentro dos nintendistas tem um negócio que eu não entendo. Que tem uma turma que prefere Mario 3 a Mario World. Eu prefiro. E eu acho que... Os otários. Eu acho que isso deveria ser um puta de um... Crime. Não num crime, deveria ser um puta de uma blasfêmia, assim, tá ligado? Dentro do... Ah, e tem as diversas divisões do nintendismo, né? Tem o pessoal que prefere o Mario 3, tem o pessoal que prefere o Metroid Prime, por aí vai. Assim. Tem o pessoal que prefere Majora's Mask. É, pior que... Pera aí, Metroid Prime, a Super Metroid? Tem. Sim. Ah, você tá zoando, cara. Cara, não é tão absurdo. É absurdíssimo, cara, é absurdíssimo. Cara, eu fico confuso. Eu fico dividido. Senhora, velho. Metroid Prime é muito bom. É muito absurdo. Não, mas não tem nem comparação com o Super Metroid, cara. Assim como, tipo, Super Mario World é um outro nível, assim, tá ligado? Super Mario World, eles tiveram que, tipo, cortar coisa, porque eles não sabiam o que fazer com tudo aquilo que foi feito em Mario 3. Como assim? Não entendi. Tipo, o Mario World, ele meio que foi simplificado, eles tiraram todas as roupinhas, que era algo muito foda, assim, e botaram só a capinha lá. Tipo, o que é aquela capinha? Sério, a capinha, cara. Cara, o mundo inteiro é ligado, velho. E na porra do meio do mundo, tem o Bowser dentro de um navio fantasma, enterrado num submundo. Entendeu? É tipo absurdo. Cara, não tem unlockable roupinhas. Não tem roupinhas, cara. Não tem o Raccoon, o que eu vou fazer? Por isso que vocês compraram o Wii U, né? Vocês viram ele de gatinho lá. É, cara. O Mario gatinho, cara. Cara, é que eu sou meio furry, eu acho. Não sei. Ah, isso ninguém tem dúvida. A Mayra perguntou aqui, já pode partir pra mamilos? Só que ela tava fazendo a piada de mamilos com polêmica, eu achei que era sério, que era tipo o esquema da semana passada, de vamos falar de mamilos e tal. Mas... Você já desenhou mamilos em pixel art? O Glauber nunca desenhou, você pode esfregar na cara dele. Cara, ele já tentou fazer pênis. Não, eu já desenhei mamilos no Zaco. No... Por ele eu quero dizer o Glauber. O Glauber já tentou fazer pênis? Ah, no DDD, a bruxinha, ele fez o... Foi a bruxa? Eu acho que foi a bruxa. Ele prestou muita atenção em fazer os peitos movimentando quando ela se balançava. Polêmica. É. Eu desenhei peitos em pixel art, mas eu não é, tipo assim, eu pus mamilos no Zaco, aí ficou muito erótico, aí eu achei melhor tirar. Eu tirei um pouco antes de lançar o jogo. É, aí depois, quando eu fui fazer o Dalos, eu desenhei peitos na mulher que sai da boca do chefe lá, mas eu esqueci de pôr os mamilos. Esqueceu? Eu esqueci. Deveria ter posto. Que é uma mesma parte dica muito que a gente importante. Deu. A mesma dica que a gente deu semana passada. Se você fizer uma conta no DeviantArt e vender pixel art de peitos e do que a galera pedir, você ganha muito dinheiro. Vocês vão financiar 10 jogos só vendendo pixel art de putaria. Muito bom, muito bom. Então, isso é uma. Na verdade, eu tô pensando isso aí mais como uma aposentadoria mesmo. É uma boa forma longe, de aposentar. Né? Ó, pessoal, pedir desculpa pro pessoal, que o pessoal tá falando que tava saindo eu comendo azeitona aqui. E eu não sabia que tava saindo, porque eu fico olhando aqui no TeamSpeak e não tava aparecendo pro pessoal do TeamSpeak. Vocês não tava escutando eu comendo azeitona aí, tava? Tava? Não, mais ou menos. Todo mundo tava, cara. Caraca. Eu não sabia que era azeitona. Sim, é, porque não tava acendendo a bolinha. Não tava acendendo a bolinha na hora que eu tava comendo. Pera, Rick, espera um pouco. Agora eu quero que, ó, tem 53 pessoas ouvindo. Eu quero que vocês entendam o quão filha da puta é esse maluco. Quando você conhecer um cara que grava podcast comendo azeitona? Conceito é esse, cara? Aí você tá chupando caroço, assim, tipo. É, mas eu tava fazendo isso mesmo, tá ligado? Quem grava um podcast? Nossa. Eu desligo tudo aqui, eu comprei um microfone especial, só essa porra. Filho da puta grava comendo o negócio. Eu tô com o nariz tudo ranhento também, a galera reclamou do catarro aí também. Mas não tem o que fazer, dia. Velho. É assim mesmo que é o nosso programa. Thaís, você já deu uma entrevista comendo azeitona? Olha, não que eu me lembre. É que aqui a gente não pede pras pessoas não comerem azeitona, entendeu? Então vocês poderiam ter essa liberdade de comer azeitona em Manaus também. Manaus tem azeitona? Vou lá pegar azeitona, então. Tem azeitona aqui? Tem, não tem muita coisa aqui. Tem. Ah, mano, já vou pedir azeitona na geladeira. Nossa, eu nem vi, cara. Eu só como as coisas que você me traz, mano. Isso não. Tá na geladeira. Eu tenho que pôr na sua mão? É. O Danilo é tipo que nem eu também. Eu sou, às vezes a minha mulher sai de casa e eu fico tipo um dia inteiro sem comer nada, assim, tá ligado? Então não volta, morre, né? Fica eu e a Ivy, assim, dormindo o dia inteiro, tá ligado? Sem comer nada, sem tomar banho. Por isso que você emagreceu. É. Minha mulher começou a trabalhar. Mais tempo, não fez a pergunta da Maíra, né? Ah, é, ó, a gente saiu completamente. Pobre Maíra. Ah, ela perguntou o que vocês acharam da parada da BGS estar cobrando muitos dinheiros por espaço no stand, na área de jogos indies. Ah, cara, eu achei caro pra porra. Eu não vou pagar. Eu acho que toda contas. Presença em evento é bem-vinda e tal, mas realmente o valor tá um bocado longe do que a gente pode pagar. Não, não é um bocado longe, tá caro pra porra. Caro pra porra. É. E eu nem tava sabendo desse rolê que tem uma empresa de CNPJ, o Açaí tava comentando, com o CNPJ é complicado, porque a maior parte dos índios não trabalha na legalidade. Mas, ó, é sério, tipo, eu falei esses dias, uns caras até falaram, não, mas 3 pau e 500 até que é bem pagável. Cara, sério, tipo, eu comprei um notebook agora, fazendo esforço aqui, comprei um notebook pra eu ir trabalhar. Eu paguei 3 pau num notebook pra ir trabalhar. Tipo, você acha que eu vou dar 3.500 só pra botar minha bunda dentro da BGS lá pra ficar olhando pra cara? Isso considerando que você tá comprando espaço. É, eu ainda vou ter que gastar que com material de promoção. Os biombos. Você também tem que gastar com os biombos. Os biombos. A viagem pra Manaus. Os guarda-sol. Manaus, que no mínimo é R$1.000. Pra Manaus não, de Manaus. É, de Manaus. Tem que gastar com as Buff Babies, senão ninguém vai olhar o jogo de vocês. Sabe o que dá, sabe que dá pra fazer? Hoje em dia é muito caro. Dá pra ver se dentro da legislação da BGS tá escrito em algum lugar que se pode vender droga lá dentro. Se não tá escrito, você paga 3.500 e você começa a vender maconha, tá ligado? Lá dentro da BGS, assim. Parece uma ótima ideia. Parece promissor. Você achou tipo quanto um buraco na legislação. Que mais gente. Quando custa um lote de maconha? Ah. Não, não sei, eu só compro de carotinho, porra. Eu não sou dealer do bagulho, tá ligado? Não, Sei lá, faria. Tem CPF, é os caras. Não, cara, dá pra vender. CPF ano passado. Ah, então é boa, é real a teoria. É real. Ah, ó, o Caraca ou uma Kombi. Esse nick sempre me surpreende. Toda vez que eu leio, eu penso que porra eu falei agora. Ele perguntou se vocês pretendem mandar o Odalos pro GF. Potencialmente. Você tem certeza? Ah, o Odalos não é muito GF material, mas ainda assim. Eu vou falar a verdade. Quando mandou o nick pro GF, eu não sabia o que era GF. É. Não, é sério, tipo, eu não fazia a menor ideia. Cara, mas eu respeito. Tipo, você é chucro, você tá lá fazendo o jogo, pô. Que porra de GF. Cara, eu não sabia. Aí a Thaís falou, tem esse negócio americano. Tá no sítio. Aí você manda um jogo lá, você paga uma grana aí, a gente põe o jogo lá, é famoso esse concurso, e talvez alguém olhe o jogo. Eu, ah, beleza. Quando me falaram o que era GF certinho, porque tipo, falaram, ah, ninguém foi pro GF, eu. É, tá, e daí? Aí, tipo, alguém me explicou o que era, eu fiquei com vergonha de ter mandado. Por que, cara? Ah, sei lá, cara, tipo. Eu não sei, é tipo mandar. Eu não sei, pô. Como que fala? É tipo mandar o vídeo lá do moleque falando. É, dá-lhe esse carinho lá do coisa pra festa do Oscar, sabe? do Dali Marco lá? Dali Paula? Dali Paula lá nesse carinho, Marco. É, sei lá, é tipo mandar isso aí pro Oscar. Ah, mas tá certo, se mandasse pro Oscar, ia dar muito sucesso, cara. É, tipo, caralho. Às vezes é folk, né? Não, então, daí depois eu pensei, tipo, ah, às vezes eles consideram, sei lá, um bagulho meio folk, tipo, no Brasil, não sei, mas... Perguntaram da SB Games também, se eles vão mandar pra lá. Não sei, Thaís, se vai mandar. Já não mandaram também, não sei. Não, acho que não. Até Thaís, que mexe agora com isso tudo, eu parei, cara. Parei o caralho, você nunca fez, para de mentir. É, ela já correu, mas agora eu não autorizo nada também. Eu tava muito confiante que ia ter o Dallas jogável na E3 esse ano e nada. É. Quem sabe E3 do ano que vem. Não perca as esperanças, cara. E DLCs? Sempre. A gente vai para o Hags de Lingerie, né? Vai, DLC. Quero pagar pra ver os mamilos dele. É real essa info ou vocês estão zoando com a galera? Porque ia vender muito. É, eu acho que ia. O que você acha, Pedro? Acho que pode ser real. Acho que já pode tem ser um monte de, já tem um monte de roupinha, não tem? Tem várias unlockable roupinhas. Mas, mas essas roupinhas que tem aí foi só pros bakers. Aí eu vou fazer. O quê? Você é baker? Backer? Backer. Os padeiros. Os padeiros. Eu não sei falar inglês, tá? Falando nisso, por que você tweetou aquele meu tutorial que eu postei em português? Você tweetou em inglês o bagulho? Eu nem abri, eu só mandei. Nossa, cara, vocês estão vendo como funciona? Tipo, é que Thaís é muito hipster. Cara, eu fiz um tutoba lá bem porco, tipo, em português, e ela foi lá e tweetou em inglês. Olha, dando lições aqui. Aí, tipo, eu fiquei, cara, imagina a gringada abrindo aquela porra. Eu não sei nem falar português direito. Eles vão o Google pensar, traduz, cara. É que você me falou, fiz o tutorial. Fiquei com voz de retardado mental. Não. Eu pensei, ah, deve ter falado não, em inglês. Não, inglês. Eu falei homossexual e não retardado em português. Na sua própria língua. Óbvio. Se você colocar a Thaís jogável, vai ser muito louco. Eu vou tentar pôr a Thaís jogável. Estão perguntando se vai ter roupa do Tcheco. Acho que dá pra fazer isso, né? É, acho que tem que ter. Tem que ter. Nossa, como seria uma roupa... Imagina o Odalos, o vestido de Tcheco, velho. O Odalos. É o nome oficial dele, né? É. O Odalos, vestido de Tcheco. O shortinho azul. Esse acho, show. Acho que sim, hein? Vai ficar bonito. Mas é, eu não sei quem viu aí o Vitrine Indie do Odalos, mas não é só roupinha, né? O jeito de andar do... Ai, que caralho é isso? A Thaís, cara, fica mexendo no celular e jogando jogo, cara. Eu quase taquei o celular dela aqui pela janela. Dá uma raiva, cara. Ela não para de mexer nesse negócio. Tá cheio de efeito sonoro esse podcast. Esse podcast tá louco. Pelo menos não era azeitona. Aí, tá bocuda, né? Você viu, né? Puta que pariu. Olha, eu deixei de roer pegar azeitona. Quê? Você não foi pegar azeitona ainda? Não, ainda não. Come uma azeitona aí, cada um de vocês aí, só pra Come de um jeito bem barulhento, assim, pra galera curtir. Só pra zoar, não é? Então, mas eu tava falando, quem não assistiu o Vitrine Ninja aí do Odalos, não é só a roupinha, né? Até o jeito de andar dos caras tá diferente, né? É, processo. Lembra? Eu vou tomar processo da Capcom ainda por causa do... Nossa, como que é o nome dele, daquele carinha lá? Do Arthur, do Arthur lá do Ghosts and Ghosts. É, o Arthur do Ghosts and Goblins lá, do Ghosts Go and Ghosts também. É, nossa, tá idêntico, cara, o jeito de andar dele. Tá muito da hora. Qual o nome do personagem principal? Sério mesmo. É Haggis, né? É Haggis. Esquecido, mas... Isso, tinha falado agora, por default, tipo, é o Dallas. É o Odalos. É. Odalos. Odalos significa alguma coisa? Não lembro. Era o nome do... Sabe quando você mata os chefes daí desce alguma pedrinha lá? Aham. Uhum. É o nome daquela pedrinha. Ah, tá. É. Não, mas não significa nada, você tirou da cabeça. Não, eu tirei daquela runa que chamo que é Odal, que é da runa do capeta lá dos vikings. Que lindo. É. Fala uns filmes aí que você assistiu recentemente que você pagou um pau, porque seu gosto pra filme é bizarro também. Cara, o que eu assisti recentemente? Alguém falou? Você lembra? Eu não tenho assistido. Eu não mexi nada. Não, filme. Você gostou de Smoking Aces? É, não, assim, eu gostei do Lobo lá de Wall Street, eu gostei do Godzilla. São as coisas mais recentes que eu andei assistindo. Lobo de Wall Street é louco, eu não vi Godzilla. É. Tá massa mesmo. Ah, cara, não é foda, mas é legal. É bem japonês pra um filme americano. É, até que é. Exceção do herói americano tradicional. É, eles botaram o moleque do Kick-Ass lá pra ficar parado fazendo muque, tá ligado? Mas é... Ele podia não ter ele lá, mas... Para isso. Você acha que Mercenários 3 vai ser o melhor filme do ano? Obviamente. Eu não sei se eu cheguei a falar pra alguém, mas... Quando eu fui assistir... Não, não vi. Mas quando eu fui assistir Mercenários 2 no cinema com a Thaís, eu quase chorei na sessão. Tô falando sério. Não, é sério. Eu nunca chorei em filme assim, cara. Mas eu comecei a me emocionar no comecinho. Sabe quando vai aparecer no... O Schwarzenegger dele, que é uma arma grande e tal, daí sai os caras, tipo, daí na hora que o cara jogou a moto no helicóptero, eu comecei tipo, a ficar emocionado. Não é sério, até isolou assim, eu tava emocionado, cara, começou a querer escorrer lágrimas. Você já reparou que gente velha, eu nunca falo que chora, a gente fica emocionado. Não, mas eu quase chorei, cara. É isso, fala a verdade, ele chorou, né? Eu vou. Cara, pra gente velho é sinônimo. É, não, eu acho que eu chorei, pronto, eu falo, eu chorei no comecinho. Eu vou aproveitar aqui pra dar entrada aqui na minha reclamação da semana. Que a gente tá toda semana aí reclamando que a galera sempre só fica enchendo o pau aí de negócio de feminismo. Aí quando tem as coisas boas, ninguém fala, tá ligado? Tipo, ninguém falou da Ronda Rousey, tipo, no filme mais machista de todos os tempos, tem representação feminina dentro do filme, tá ligado? E a mina vai ser semi-protagonista do filme, ela tá entre os 3, 4 primeiros nomes lá do bagulho. Ninguém falou tá disso, falando, né, velho? Tá falando de mercenários? É, a Ronda, sabe quem que é a Ronda? Não, quem que é? É a ninguém mina mais sabe. Top do MMA atualmente, assim, é ela, tá ligado? E ela vai estar no Mercenários, e ela não vai ser, tipo, ponta no Mercenários, ela vai ser uma das personagens principais, assim. Ah, mas é tipo aquela japinha lá do 2, não é? Não, é bem... Eu acho que vai ser... Pelo que eu tô vendo, ela vai ser bem mais top, assim, tá ligado? Vai ser tipo... É... Tanto que você vê no trailer, no coisa, tem o nome da galera, assim, né? E o nome dela é um dos primeiros nomes lá, manja. Tipo, que aparece, assim. Sim. Duas coisas. Ah, mas deixa eu só completar. Antes de ter chorado em Mercenários, eu lembrei. Eu chorei em Highlander também. Highlander. O maluco lendo o Leitex no chat aqui falou que a namorada dele chorou quando o maluquinho morreu no Mercenários 2. Não é spoiler isso, né? Só não especifica. Não, aqui, não é o Mercenários 2. Quando o maluquinho morre, eu falei graças a Deus. Thaís, você tava emocionada junto com o seu grande amor? Puta, foi um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Mas eu achei que foi arte, cara. Pra mim... Vocês vão ver o 3 juntos? Vamos, já falei que não. Mas a Thaís, ela você compartilha do amor de filmes terror B, assim, do Danilo, né? Sim, terror B é bom. É, que você... No Vitrine Indie, eles também ficam ele e o Surox batendo punheta um pro outro aqui de filmes terror B. A Platinews falou que o Mercenários 3 vazou na internet com os efeitos não finalizados. Imagina que ótimo que deve ser. Cara, eu só não assisto porque eu realmente acho que a história do Mercenários não pode ser estragada, sabe? Então eu quero ver no cinema. É insuportável esse filme que o Danilo, ele começa a fazer os atores e começa a estar vendo esse cara. Esse cara, na verdade, é formado em química, por isso que fizeram essa piada. Esse cara fez tal filme, então é por isso que fizeram essa piada. Não, cara, só artista, essa cara. Só tem artista no Mercenário. Não, vocês tinham que ver meu pai, cara, no trailer. Ele olhando assim, ele olha assim e fala, nossa, só tem artista no filme. Sério, tem outro que deve ter chorado na hora que viu o filme. Muito bom, cara, muito bom. Mas, ó, sério, meu avô, ele faleceu também, mas eu acho que se ele tivesse assistido Mercenários 2, ia ser o sonho da vida dele, assim, porque ele gostava de todos esses caras, assim, imagine todos os caras juntos, assim, ele ia pirar, então, manja. Meu pai pirou, ele, no primeiro já, quando a gente tava assistindo, meu irmão olhou e falou, só tem os enrugadinhos aí, meu pai ficou bravo, cara, ficou puto com ele. Expulsou de casa, né, falou, sai daqui. Enrugadinho, caralho, moleque, tá louco, não sei o que, ficou puto, assim. Seu irmão tinha toda razão. Pior que estreia exatamente no dia do meu aniversário. É um sinal pra você assistir. Tem que assistir. Não, eu vou assistir. Eu vi o segundo e eu não fiquei emocionado. Eu tô entre vocês dois. Eu não fiquei emocionado e nem achei o pior filme de todos os tempos. Já é um bom sinal. Não. Fica a dica aí. Não é um filme pra você ver sozinho, de boi, né? É um filme pra você chamar toda a sua família, todos os seus amigos, chamar a galera do ensino médio. Não, mas eu vi os dois em galera no cinema, foi muito bom. Sim, eu tava. Foi esse dia. Eu compartilho um pouco disso aí do Danilo, porque é um dos meus filmes favoritos. Eu falo às vezes pra trollar que é meu filme favorito de todos os tempos, é Con Air, tá ligado? Nossa, Con Air é massa, hein? Con Air, eu acho que tem... Ó, Nick Cage, cara, mantendo meu, porra. E é muito bom aquele filme, cara. É muito massa. Tem praticamente tudo que precisa de um bom filme de ação. Tem até a redenção daquele maluquinho lá e tal. Tem. É muito bom, cara. Cara, a Thaís odeia. Não, ela não viu esse filme. Eu tentei fazer ela ver comigo no Netflix, cara. Ela xingou. Na hora que ela viu o Nick Cage com o cabelo comprido assim, ela já não. Thaís, você tem que assistir, cara. Nicolas Cage é pedir de. Cara, quando eu assisti Highlander com ela, a premissa foi: é o melhor filme do mundo. Eu já tinha visto Highlander. Ela. Mas você tinha assistido a primeira vez comigo inteirão, não foi? Não. Não? É um filme de merda, sempre foi. Vai cagar. Nossa, cara, não pode. Não, agora eu tô ficando puto, porque Highlander, xingar Highlander já é demais. Também. Nossa, cara, não, sério, pelo amor de Deus. Arte. Ó, duas pessoas perguntaram do novo Tartarugas Ninja. Se vocês querem assistir. E o Ed Martins perguntou se vocês gostaram do nariz gigante das tartarugas. Não, cara, cara, sério, na hora que eu vi aquelas tartarugas... Vocês viram o vídeo do The Onion sobre tartarugas ninja? Não, eu lembrei das tartarugas necrófilas. Não. Vai todo mundo ver o trailer do The Onion sobre tartarugas ninja. Começa falando, porque nós queríamos fazer as tartarugas melhores, melhores do que nunca. A gente queria mostrar de um jeito que nunca tinha sido visto, com pintos enormes 3D. Caramba. E daí eles pegaram todas as cenas do filme e colocaram pintos 3D em cima das tartarugas. Não, porque a gente queria dar pra cada pinto uma personalidade diferente. Aí é só do Michelangelo, um pinto mais agressivo. Pinto do Donatello, um pinto mais delicado, mas que tem um senso de humor. Eu tava botando fé no filme da Tartaruga Ninja porque... Não é do Michael Bay, cara. Não é do Michael Bay. O Michael Bay só botou dinheiro só. É o suficiente. Não sei, porque o roteirista é muito bom também. Mas daí agora já saiu os reviews e diz que é uma bosta mesmo. É que eu achei as tartarugas muito feias, cara. Tipo, um CGzão. Assim, tipo, eu não tenho nada contra CG, mas o que podia ter sido feito era assim. Eles podiam botar uns caras fantasiados e fazer pós-effect em 3D, que nem fizeram com o Robocop. É, pode ser. O Robocop ficou bem feito, cara. Tipo, se você pega ele sem os pós da roupa, assim, ele parece uma roupa de borracha, meio tosca, né? Mas você vê no filme lá, tal, ficou massa. Então podiam fazer algo parecido com as Tartarugas Ninja. Imagina, tipo, com maquiagem digital, que dá pra fazer. Podia ser sem efeito. Tipo, umas fantasias, tipo aquelas dos caras que ficavam dentro da porta dos desesperados. É, e aí eu ia assistir na hora. Mas isso aí é o segredo do Uzi. Vai assistir, já tem, já tá. Só você baixar, só. Cara, o segredo do Uzi é isso aí que você tá falando. É, aí agora, qual é o assunto? Qual é o melhor prato típico de Manaus? Tacacá? Que porra é horrível. É uma meleca. Tacacá é engraçado. Sabe goma de tapioca? Mais ou menos. Goma de tapioca é o que aí a gente chama de tapioca. É que aqui o que eles chamam de tapioca é umas bolinhas de mandioca. Pera aí, mas então, mandioca mesmo? Tapioca. Mas goma de mandioca é o que a gente usa pra fazer tapioca aqui. Ah, então. Exatamente. Ah. Aquilo eles chamam só de goma aqui. Então o tacacá é o seguinte, eles pegam essa goma e misturam com água e fazem uma coisa gosmenta. E daí eles pegam tucupi, que é um caldo de mandioca com uma erva picante. E daí eles pegam um pouco da goma, coloca embaixo, coloca o tucupi, coloca em cima, coloca mais erva picante e coloca uns camarão grelhado por cima. Cara, que a delícia. Descrição convenceu. Também achei, parece bom. É gostoso, mas a goma é meio estranha. Cara, é uma melecona. É uma sopa com uma goma, com uma meleca embaixo. E ela é realmente gosmenta. Você e ela é branca. Tá comendo... Não, ela é transparente. Cara, é verdade. Ninguém sabe isso, né? Mas, Danilo, você podia ser motivacional para as pessoas vencerem as limitações. Porque ninguém sabe que você é daltônico. E faz alguma diferença? Você usa um modo especial onde você enxerga do jeito que deveria enxergar? Porque o Photoshop tem uns esquemas assim, né? Não, mas eu não sei isso pra ele. Cara, eu... Sei lá, eu pego as cores dos jogos. Se eu vejo uma árvore no jogo, eu vou lá e uso conta-gotas lá, porque eu sei que daí eu não vou pintar o tronco de verde. Ele já pintou o tronco de verde em Odalos. É, verde em Odalos, os troncos eram laranjados no começo, daí deu uma bronca. Não, eles eram verdes. Ah, era verde. Agora eles são laranjados, que é quase próximo de marrom, então tá tudo bem. Sabe o que é louco? Que a galera, eles acham que... Tem uma galera que acha que daltonismo é assim, que você enxerga o verde, vermelho, vermelho, verde. E daí eles falam assim, mas como que você sabe qual é qual? É. Daí, tipo, sabe, não faz sentido. Se você enxergasse trocado, ficaria muito mais fácil, manja. Mas o problema é que você enxerga tudo a mesma cor, né, cara? Sim. Isso que o pessoal não saca. Nosso drama, pessoal. Thaís, acontece você chegar e tá tudo a mesma cor e você ter que ir corrigindo uma por sim. uma. Sim. Sim. Mas felizmente o Photoshop tem um negócio chamado Match Color, que é muito bom. Você troca todos os que tem o mesmo tom naquele mesmo rolê. O Ed Martin é que ele fez uma pergunta aqui que eu achei interessante. Ele perguntou se a gente pretende fazer um jogo 8 bits com física, tipo box 2D. E aí? Ah, cara, eu assim, a minha experiência com física, o Multimedia Fusion agora tem uns negócios de box 2D, é que se você for tentar usar a física pra alguns objetos no cenário, até que fica legal. Eita. Calma, cara. Mas usar a física foda, tipo, pro personagem, pra jogabilidade, pro gameplay mesmo, fica zoado pra caramba. Eu nunca vi um jogo... Tipo, que usava física avançada, assim, pra salto e tal, que ficou com gameplay ágil, sabe? Geralmente fica meio lento. Dá um exemplo aí, de um bem zoado. Cara, tipo, qualquer jogo... Quer ver? Sabe aqueles jogos 3D, não os mais atuais, mas do começo, tipo, que era plataforma 2D, só que 3D. Daí eles tinham aquelas Sim. físicas, assim, que parecia física... Quando você saltava, era meio float, assim, sabe? Ficava meio cagado. Clonoa não era meio assim? Qual? Clonoa ou não? Não, acho que não. Não, Clonoa não, mas tipo... Qual que era meio assim o... O Tomba? Cara, não, o Tomba não, mas aquele... Você jogou um mais recente? Você jogou aquele remake do Rocket Knight? Ah, que é sim. O Sparkster? É, do Sparkers, isso. Então, se você for jogar... Tipo, o jogo é legal e tal, até, só que ele ficou muito lento por causa daquela física 3D que eles botaram nele. E a maior parte dos jogos que eu vejo que usa box 2D pra plataforma também, pro pulo e tal, fica desse jeito. Fica tipo, eu não sei porquê, fica lento, fica estranho. Então, a Plat falou que Pandemonium era assim. Pandemonium. Era mesmo, é verdade. Putz, era bem assim. Tem um no Steam que saiu tem 2 anos, o Intrusion 2. Ele é tipo um Metal Slug. Só que ele é tudo com física, com ragdoll e tudo assim, ele até que é divertido. Mas ele funciona bem, o salto dele? Assim, eu gostei dele. Ele é um pouquinho mais lento mesmo do que tipo um Contra, mas... Aquele Bionic Commando, o Rearmed, ele é bom e ele tem essa física meio pontuada também, mas eu acho que foi muito trabalho ali pra conseguir deixar tudo bem certinho, né? Ela falou, aquele mais recente com o pulo float, Little Big Planet. Nossa, cara, eu acho uma bosta, desculpa. Eu queria saber se tem alguém que gosta, porque tá lançando 3, cara, eu não entendo. Eu não sei como que vende Camelo isso, cara. Camelo gosta. Na equipe tem alguém que gosta, que é o Rod. O Rod gosta mesmo? Sério? Eu sabia que o Rod não podia ser perfeito. Que decepção. Tinham perguntado lá atrás que gênero que vocês nunca fariam de jogo. Pornô. Não, lógico que faria pornô. Date sim. Tá fora pornô. Não, eu não faria puzzle, mas a Thaís faria puzzle. Deixa eu ver. Vou esclarecer uma coisa, eu acho que eu conheço o Danilo o suficiente pra falar. Ele não faria puzzle porque ele se considera muito burro. Provavelmente. Não, cara, tipo, qualquer puzzle que exija fazer qualquer coisa mais que arrastar um bloco, pra mim já é... Já é complicado. E você, Thaís? Não sei, acho que cara, eu faço até Endless Runner. Não faria JRPG. Vai tomar no cu. Você não curte JRPG? Não, acho uma bosta louca, assim. Não faria nunca. Final Fantasy 7, você não curte? Não, acho uma bosta. Nossa. Eu falo de boca cheia, uma bosta. Chrono Trigger. Eu odeio. Eu não gosto também, não. Nossa senhora, cara. O Danilo não tem medo de perder fãs. Não, cara, eu desculpa, ó. Desculpa aí quem gosta, mas eu não gosto. Tipo, desculpa quem gosta, mas seu gosto é um lixo. Seu... É, essa merda. Mas, pelo amor de Deus. Vocês fariam um FPS com zumbis? Não, acho que também não, né? Porra, zumbi, cara. Toma no cu. Tudo é zumbi, né? Tudo. Já reparou? E dinossauro? É verdade, então. Cara, dinossauro era um bicho nos anos 90. Todo mundo fazia tudo com dinossauro. Turok. Hoje em dia é zumbi. Acabou o Jurassic Park, né? Passou a moda. Mas e se vocês relançarem, então? Se falar assim, vamos fazer zumbi. A gente fazer tá dinossauro. Comprometido a um ET. A o quê? O quê? ET. ET, cara, ET é massa. A gente tá insistindo na um ET, a gente vai lançar a um ET. OVNIs, cara. Lembra que nos anos 90 tudo era OVNIs? Então, mas isso OVNIs isso que... e dinossauros, juntos os dois numa coisa só. Isso cara, que eu ia perguntar, louco. Porque tem dois ramos dos anos 80. Tinha os ETs assassinos, que é tipo alien, assim, que chega pra matar todo mundo. E tem os ETs que são os ETs abduzidores, assim. Que, tipo... da sonda anal, né? Esses daí que eu acho massa. Tipo... Ah, tá. Esse tá da hora esse também. Não, isso é porque dá aquele medinho, aqueles ETzinhos, aqueles porque olhos pretos, assim. Poderia acontecer com você, né? É plausível, eu acho plausível, cara. Eu tenho medo de acordar aqui com o ET na minha janela, com a sonda na mão. Eu também acho melhor do que o ET assassino também, eu acho. O ET assassino é muito, sei lá, qualquer coisa que você pôr no lugar dele. É praticamente agora, um monstro, né? Fica a dica aí, como vocês não gostam de... RPG japonês, a Joy Masher agora vai fazer um BR RPG com dinossauros e OVNIs. Parece bom. BRPG é um novo conceito. Tá surgindo aí, vai desbancar tudo. O RZD perguntou se é tipo 3DIT. 3DIT é muito underground, acho que a galera não conhece aqui, galera. Só vocês aí. Eu conheço, porque meu nick, vocês sabem, veio de Rinin, então eu conheço 3D&D. Saturno Wander perguntou se você gosta de RPG de ação, já que não curte os japoneses. Não, então, eu gosto de RPG gringo, tipo, meu Deus, gringo. RPG meio bem gringo. Não, como que fala? Sabe Baldur's Gate? Ocidental. RPG. É Baldur's Gate, eu gosto daquele Neverwinter Nights, sabe, eu jogava essas porra aí, Diablo, eu não gosto de JRPG. Witcher, assim, um exemplo recente, Witcher, eu acho massa. Você curte Witcher 1? Gosto, zerei. Todo umas mundo duas fala vezes. Que é uma bosta. Não, ele tem a gameplay dele é meio zoada, mas mesmo assim, cara, ainda acho melhor que qualquer JRPG que já fizeram. Não, não é por turno, sabe? Dá pra você fazer alguma coisa. Ah, muito bom, cara. Mas assim, tipo, o de RPG japonês que eu gosto é só tático. Sabe, tipo, Final Fantasy Tactics eu acho legal. E aqueles Front Mission eu acho muito bom também. Front Mission era da hora. É, eu acho massa. Fala aí uma celebridade homem que você beijaria de língua. Cara, eu acho que o Michael Fassbender, cara, ele é muito sexy aqui. Quem cara. Que é esse? É o que fez o Magneto jovem. O Magneto jovem. Ah, tá. Não. Cara, eu acho que ele é o cara mais bonito assim que eu já vi, né, na minha história recente. Na minha história recente. É, cara. Cristo e Fassbender são todos caras que se valeria a pena virar gay, cara. Mas eu tenho que perguntar pra Thaís também, que mulher que você beijaria, Thaís? Quem que você beijaria? Mila Jovovich. Quem? A Mila do Resident Evil. Ah, tá. Nossa, sério, Thaís? Credo, velho. Thaís, você viraria gay pra beijar o Fassbender? Ela é da hora. Acho que ela não escutou a última pergunta, caiu o fone dela. Você viraria gay pra beijar o Fassbender? Talvez, é, eu não sei, cara. Eu ainda sou George Clooney, eu acho que é o único homem que eu viraria gay. Cara, pra você ver o nível George Clooney de... é muito Não, o George Clooney é da hora também. Cara, George Clooney, é que vocês não imaginam, tem que imaginar o George Clooney chegando pra você e falando assim, eu quero te beijar. Você imagina isso aí, é impossível você como homem sem renegar isso aí. Ele dá aquela olhadinha meio por baixo que ele dá, sabe? Tipo, que ele dá aquela olhadinha meio por baixo com um sorrisinho assim, cara. É isso aí mesmo, exatamente. Eu tava vendo gravidade lá, o Gravity, daí tipo, quando ele chega pra aquela cena que ele abre a portinha assim, dele chega, a mulher tá... Eu vou dar spoiler, foda-se que ela tá... Não, puta que pariu, vai. Aí ela vê assim, cara, até eu já... Nossa, Jorge, se veio me salvar, eu sonharia. É muito show de bola mesmo. Ó, ele eu acho que é muito show de bola, cara. Eu acho que pra mulher, eu acho que uma mulher que compensa realmente virar gay é a... Como que é aquela que eu gosto lá? Puta, Viúva Negra, caralho. Nossa, Mas ela brilha feia pra caralho. Quem? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson acha feia? Ah, eu acho ela zoada, cara. Eu tô dropando aqui. Ela é mais estragada que uma jaca que caiu de madura e daí ainda foi comida por um chacal. Não, assim. aí é puro recalque aí, velho. Aí, sério, velho. A mulher que eu acho mais massa, assim, de filme é aquela do... Que fez o Bastardos Inglórios lá, que era aquela... Ela é da hora. Como que é o nome Diane dela? Kruger. Diane Kruger. Da hora. Diane Kruger. É. Na minha cabeça, o equivalente ao Fassbender atualmente seria a Christina Hendricks. Eu acho que dificilmente uma mulher recusaria um beijo dela. Christina Hendricks é dourinha também. Bem melhor que o Scarlett Johansson. Ah, não. Parece que bateu um taco na cabeça dela e uma abelha mordeu a boca, assim. A Christina Hendricks é aquele detalhe que tem, tipo, os peitos dela são meio... Isso ajuda, né? Holy Grail também, né? Porque nunca apareceu os mamilos e são muito requisitados os mamilos dela, tá ligado? Agora, cara, ela foi contratada por Game of Thrones e aí tem a grande esperança aí que vai sair. Ei, Rinks. É. Eu achei engraçado, eu tava rindo sozinho aqui agora há pouco, que o Danilo tava respondendo do Fassbender. Aí o Recon Zordo no chat, tipo, do nada, sozinho, assim, ele, o cara que faz o Hobbit de Game of Thrones também é bonito. What the fuck? Não sei se... O cachorro que é isso, o link aqui pra vocês no chat, vocês esperam um pouquinho, porque eu tenho que pegar essa foto aqui, rapidão, pera aí. Ele só consegue fazer uma coisa. Não, mesmo. Eu achei bonito, tá, peraí, vou enquanto pegar. Enquanto isso, responde o Ed Martin aqui, que ele perguntou, você gosta de jogos com gráficos bonitos, tipo Unreal Engine ou CryEngine, ou você gosta mais do visual antigo? Porra, acho que ele tá. A mesma coisa. Acho que ele é filha da puta. Ele foi buscar o bagulho. Thaís, responde por ele. Ela foi buscar. Os dois, os convidados foram embora pra procurar uma foto do Santo comendo hot dog. Olha, então, eu vou responder. Eu prefiro old school mesmo, os gráficos. Mas eu tô achando que eles responderam que a Scarlett Johansson é feia só pra me trollar, tá ligado? Falar assim, não importa quem o Rinks falar, vai ser feia, tá ligado? Eu acho que é isso que eles fizeram. Vamos fazer o teste que eles não estão escutando. Eu vou falar uma outra mulher. Pensa numa mulher gostosa aí, Celos. Já voltou a foto aqui do cachorro quente. Sim, ele postou no outro chat. Joga no chat do Twitch. Sei lá, ele postou a foto, mas ele não voltou aí. Pro... Opa, ele tava meio grunge nessa foto aí. Onde você foi buscar essa foto que você parou de falar? No Facebook dele, cara. Fui que o Danilo é monotesco. Peraí, da onde você tirou que ele tava comendo um hot dog de manhã? Alguém falou nos comentários que ele tava comendo um hot dog. Ah, eu! Isso é pra Jerry. Eu inventei uma história já pra ele, tipo, eu imaginei ele... Agora eu lembrei aqui, né? Eu falei que ele... Não, tá horrível essa foto, porque ele tá claramente tirando uma selfie toda intencional, mas ele deu uma olhada misteriosa pro lado. Parece assim. Que deu uma caída aqui. É, cara, eu caí nessa, eu achei. Não, parece que deu uma caída aqui no... Do que, o som não... caiu aí, a transmissão? Não, tá funcionando. O pessoal reclamou que deu uma queda aqui. Pau no cu do pessoal. Eu acho que, na verdade, a gente fez silêncio mesmo, porque ficou esperando o Danilo falar e ele não falou nada. É, pode ser. Esse é o Danilo. Mas então, jogo com gráficos atuais, assim, eu achei Witcher 2 bem bonito. Foda. Não, você prefere, assim, novo... Não, eu acho que os jogos antigos, pra mim, eu acho eles mais charmosos. Se você tivesse a oportunidade de trabalhar num Witcher da vida aí, você iria? Ah, cara, tipo, o jogo tinha que ser bom, sabe? Eu não iria por causa dos gráficos, mas se fosse um Witcher, eu acho que iria, sim. Tem mamilos no Witcher, né? Eles estão bem feitos. Tem. Estão bem feitos. Uou! Então, galera, desculpa, mas o podcast acaba aqui, sem final mesmo. A gente teve um problema com o áudio e teve que cortar os 5 minutos finais. Nem você, nem quem ouviu ao vivo ouviu os 5 minutos finais, então acontece. Desculpa aí, semana que vem tem mais. Espero que inteiro. Obrigado.